está programando a missa de fogo indecisa para a aproximação visual da pista auxiliar, o nome é Mish Missou, frequência 198 do Small 95. Pessoal, doutor, boa noite, boa noite, está pensado isso também? Boa noite, 69, fazendo a circulação, número 2 da pessoa. Informa o tráfego da esquerda, um carro de posição rara, a passagem 3, mantendo agora 1.100, realizando espera para a circulação da pessoa auxiliar, não interfere com a circulação. Ok, 7, eu vou dar a atenção. Hotel Brook, reporting a short mile on the runway 17. Looking to near Brook, runway 17 has to go downhill. cabeça e mantenha nível 050, via chegada para mais de 1, via chama 010, cristo. Capitão, o ativo não vem, mas eu tenho controle. E para a posição coral, mantenha nível 085, chame controle e ótimo, chame chama 0011. Boa noite. Controle, boa tarde, Azul 6909, nação voando, passando de 10. 909, contato mudado, sedução 1, nível 320. 9 dias, nação voando ao 320, 6909. Excelente, é 1-4-3-2, para 2-0, informe estabilidade final ILS-2. 6, nossa linha de instrução de nível, em base. Teórica, reporte na instrução 8, confirmando, não faz mais. Então, corrigindo no site da base, reporte na instrução 1, meu, oxigênio 0, Bola novinha minha, reduz a velocidade para 1.90. Thank you. frequência 128, decimal 35, alterna 1251. Thiago Fiocchi, 1.010, Roger Oceano, escuta do controle. 301, possibilidade de voz. Salvo. Autorizado, salvo, sem 201. Direto, salvo, reto. Sendo de situação do último mantém nível 060, ajuste 10010, sobre tração progressiva na prova 230. Afirmo 0645, número 1 na aproximação, se possível mantém velocidade após conseguir encerrar o centro. Após o patrão de a cruz. Sim, se o torno Salvador, 2 horas e 2 minutos.

Clear. Frequência Alterna, 12685. contato radar afastado de Salvador 57 milhas noroeste. aproximação do VDF Sócrates. Após o salto de uma para o final do trecho de uma via LF6, após para a descida. Para 4 minutos aí, a gente tem mais